Webjet 671, under vectoring, turn left, heading 030, limit localizer. Left turn 030, limited by the localizer, runway 10, Webjet 671. Salvador, o Indy November Alpha acabou de decolar. Transfere na sua escuta visual, corredor forte. Indy November Alpha, mil pés, corredor forte, reporte 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas fora, o Indy November Alpha. Quilo Quebec Serra, mantendo mil pés até o destino, frequência livre para coordenação. Web 6721, reduce speed 180 knots. 180, 6721. Very clear to intercept the localizer on this heading, Webjet 6721. Web 6721, to intercept the localizer, turn right, heading 055. Right turn 055, Web. 6721, descending to 3000 and reducing to 180. Clip 5267, pronto para cópia? Pronto para cópia, 267. Confirme aprovado, nível de voo 400, via Pezulu no meia, subida Dial, Fleda, Bridge, curva direita após a decolagem, 5572 é o código, 198 é o controle. Tenho autorizado com o FIS, nível 400, via Upslo 16, saída da EL, Leda, após Bridge, tentadão no 0, curva direito. Acionar 5572, controle 119, espalho 80, 5267. Correto, seu próprio acionar 5267. Chamar a AB7. Chega. Chega. Poderia acender a C10 aqui, no centro horário? Afirmativo, não há tráfego nenhum das sinais, reporte atingindo. Já passa em cima que o CKI está a pé do braço. Inteligente, pai. Salvador, passeio 2230, boa tarde. Boa tarde, passaredo, continue a aproximação, não posso estar no baixado travado. 2230, baixou e acabou. Então, 3-2 no meio, nesta proa desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5, aguardando o petrocinal para localizar. Nesta proa desce para 3.000, ajuste no 0 no 5, aguardando o petrocinal para localizador da 3-2 no meio. Papá, Romeu Charlie, contato radar sobre a posição Conde, vai na proa de bombe para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Alternativa? Como? Taxi via Juliette Alfa, pouso de estar a chamitão 18.6. Desculpa, 18.95. 18.9. 1.30 graus, 1.30. Cuidado pouso, 1.02.3.0. Desça para 4 mil pés, ajuste 1.0.95. Meu Charlie. Established ILS runway 10. Complete final, call tower 118.95. 118.95, good day. Door tower, good morning, Webjet 6721. Final 11 miles, runway 11. Webjet 6721, you are number 2 to runway 10, standby landing clearance, turn 81015. 1015, standby landing clearance, Webjet 6721. Web voo no 941 na Pro de TAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 095, livre da restrição de altitude. Mike, Juliette, Romeu, controle Salvador. Tango Alfa, Vitor, Juliette, apenas para sua informação, tem um tráfego agora na sua posição de 12 horas, está a 5 milhas. É um helicóptero, um Robson 4-4, mantendo sobrevoo a 500 pés. Reporte visual mesmo. Frente do tráfego, reportará visual com o helicóptero, está a 500 pés, a 12 horas. O Papa Romeo Índio November Alfa prossegue até 20 milhas após retorno a Salvador? Tem um ativo, Índio November Alfa. Sim, reporte 20 milhas. Reportará, 20 milhas fora, Índio November Alfa. Mike, Juliette Romeo, controle Salvador? Vai colocar. O sobrevoo será por mais quantos minutos? O sobrevoo na presente área será por mais quantos minutos, o Mike Juliette Romeo? Após esse sobrevoo, retorno a Salvador? Já entendi. Após esse sobrevoo, após esses 3 minutos, retorno a Salvador? Sente, apenas fique atento ao tráfego no sentido do farol da Barra. É o Charlie 150 mantendo 1000 pés. Então, 3-2 no meio estabilizado? Estabilizado, 3-2 no meio. Sente, completo final, reduza pela aproximação, irá seguir com o número 3. Aeronave que precede, 7 milhas à sua frente. Chame torre agora 118-95, então 3-2 no meio. 18-95, 3-2 no meio, já em redução. Obrigado e um bom dia. Alfa Vitor Juliette, confirme o destino? 03. Sente, confirme PLB e estimado de pouso. Runway 10, and can you say the wind? 120 degrees, 139. O destino é Salvador, apenas fazer toda a remexida em Vera Cruz e retorna a Salvador. Sim, só posso parar da Barra, de Alfa Vitor Juliette. Reportar a parada da Barra, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, visual, contato. Sim. Azul 4076, desça para 4 mil pés, ajuste no 095, da presente autorizado para o dia, sabe? Torre Salvador, uma boa tarde, tá 3-2, 1-6, vai passar o externo baixar travado. 3-2, 1-6, continua a aproximação, informa a revista livre, ajuda no 15. Gente, o 3-2, 1-6. On the ground at 50, okay, turn right to the right, contact 21 at small manner. 9YB, 672. Sente. 5267, autorizado, chama pra emitir táxi. Autorizado, chama lá, pro táxi. 267. Salvador Ground Web 6721 vacated with 721 clear taxi Alpha India to gate 3. Alpha India 2 Gate 3, Web 672. Tira manter mil pés até Veracruz. É, estiver com essa livre, Alfa Vitor Juliette, chama para regresso. O meu Charlie tem condição de aumentar a velocidade? De pouso na 10, 32, 16. Minha 741, recolada ao 53, transfere controle no voo. 398, boa, minha 741. 741. 6741, contato, radar na decolagem, sua hora 340, saída da EL. 340, na da EL, web 6748. Gol no 600, sem identificação, autorizado chegada à mar e desse mantém o nível 050. O papá, Romeu Charlie, vai na frente de Peloda presente? Voo no 941, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 com 1.015, reporte estabilizado, 941. Papá Romeu Charlie na proa de Pelô, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Mas 6741 no voo Leda da presente, autorizado. Direto Leda, 6741. Quatro zero sete meia desça para 3.000 pés, ajuste no 095. 300 da presente autorizada para o TAP. Suria, está 3290. Fiat, mantenha a posição. Mantém sem nosso box, serviço, senhora. O gate que você vai prosseguir, você está apresentando? Previsto é o 10. Obrigado. Siga mais, Silete Romeu. Gente, o sobrevoo será na Tancredo, o Max Silete Romeu? Gente, reporte iniciando o sobrevoo. Reportará no local do sobrevoo, Max Silete Romeu. Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Exato, Silete Alfa, ponto de espera, 186. 1895, desculpe. Desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Touro 941. Complete final, Torre 186, bom pouso. 86, graças. Salvador, Gol 1941. Salvador, Gol 941. Desça para 2.000 pés, ajuste no 015, livre aliás, reporte estabilizado. 2.000 pés, depois para estabilizado, eu fico para me dar fechou. Vai pousar em Costa Azul ou sobrevoo? Juliette Romeu? Gente, na escuta do controle. Salvador, Gol 941. Gol 941 no Torre 11895. 1895. Chico 267, mantém o ponto de espera. Torre Salvador, Gol 941. Gol 941, baixou e travou? Firma. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, ventão no 30 graus, zona 39. Livre pouso, na 10, Gol 941. Salvador, good afternoon, Tower 121, stand delivered information of car requesting Tower. Stand by it, see clear, still 121. Coming back. Corta diretamente com o centro. 351, 335, boa, tá bom. Drift 5267 ali, mantém, captura no zero. Nós patrulhando no Follow 02, Libera de corrigir, chama no 209. Siga ainda no primeiro alfa. Salvador, Gol 1 no nosso patrulho. Azul 4076 estabilizado? Estabilizado, Azul 4076. Complete final, Torre 11895. 2895, obrigado, uma boa, vou ficar com você. Salvador, voo 9249-1160, na proa de Mari. 1924, acende a identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 050. 050-924. Voo no 600, desça para 2000 pés, ajuste no 095, livre LS, a ponte estabilizada. 2000 pés, descendo no 600, livre LS, reportará. Cheque de voo. Basta lá, 2.7 aqui. Gente, pouso autorizado, pista 1.0, vem para 1.0, graus 2 mais. Teve pouso, capitão, 1.0, 2.7 aqui. 3.0, conforme o plan route. PUCA Departure ZIPAR Transition. PUCA Transition ZIPAR. After Departure, left turn. Squawk code 5014. 5014. Salvador Departure Control 119.8. Runway 11 is near to destination. Golf Victor Alpha Sharif Hotel 330. Flight on route PUCA Departure ZIPAR Transition. Left turn after takeoff to Squawk 5014. Frequency 119.8. Correct report for pushback and startup. Actually, from a Fox 121. I call you for your day, Power 121. Trip 5267, contato radar na decolagem, sua para o 400, saída da EL. 40, saída da EL. Solicito nível 380, no final, se possível, posição letra. Autorizado da EL, o trip 5267, suba restrito para o 380, aguardando 380 com final. Gente, aguardando 380 restrito e presente da EL, trip 5267. Autorizado conquista, nível de voo 260, vai prosseguir direto na rota, subida gole e eval após direto, curva direita após a decolagem, 5563 é o código, 198 é o controle. Negativo, 5563. Passada 2230, cotejamento correto, chamo para pushback e acionamento. Whisky Eco Golf, pronto para cópia. BH, aprovado, nível de voo 280, via Peruísque 58. Subida da EL, Leda, Sagaz. Curva direita após a decolagem, pista no 7. 5535 é o código, 198 é o controle. Autorizado pelo Centro Recife 380 como nível final. 380 como final, então 5267. Eco Golf, cotejamento correto, acionamento táxi e decolagem, agora com a torre 1895. 7 no solo 06, 1-2 anos, 1-9 anos direita. 2-9 anos, 1-9. O 924 voa na proa 055, nesta proa intercepta o localizador, indecido agora para 2000 pés, ajuste 1015. Proa 055 nessa proa, localizador, descendo para 2000 nessa localizador, bom, 924. Chance Juliette. Centro 1895. O 4076, prossegui a táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, ouvindo a coisa. Controle, Alfa, Alfa, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Tá, ligando sobrevoo próximo ao aeroclube, que é autorizado sobrevoo em Mutirunga, funcionando ao tráfego, mantendo 100 pés. Certo, autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado, Romeu. One to one, Pier 2, pushback and start up, report ready for taxi. Push and start, approved, that way, one to one. Que bom pouso? 18 meio, mas até mais. Prossiga. Gol no 924, vendo pro 060, reporte estabilizado. Pro 060, reporte estabilizado, gol 924. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Prossiga. Confirme, o guardião chamou o controle? Negativo, mais direto com o meu, vai fazer a cobertura de concorrência na BR-324. Gente, livre cruzamento da final, na escuta do controle. Na escuta, mais direto com o meu, graças. O papá, papá, papá, Romeu, Charlie, sobre vetor, voo na proa 240, limitado pelo localizador. 240, limite localizador, Romeu, Charlie. Ground, good afternoon, Webjet 6721. 6721, are you ready to copy Fortaleza? Ready, go ahead. Autorizado, chegada a mar e desce, mantenha o nível 050. Autorizado, Itaque, OTAN 3144. 5017, Salvador Departure Control, 119 na decimal. Salvador Departure Control 119 decimal 8. Clear to Fortaleza, flight level 310, Upper Zulu 19. Departure Momo, departure Frotti transition. After departure, left turn. Squawk 5017, 119.8. Papá Romeu Charlie tem condições de manter 150 até próximo a marcador? Afirmativo. Sim. Sim, chame Recife 1251, alternador 3325. Eu tô com a aeronave fazendo push no 11, é mais um minutinho. Quatro, reposta estabilizada. Portaleza estabilizado, não, deu certo. Sente, mil pés, corredor forte, reporte e ingressa no Interlagos. Gol 1697 sobre vetor direita para o 230, limite localizador. Direita 230, limite localizador, gol 1697. Minha 00 está na escuta da torre?